Esse será o último toque e vai prosseguir para o pouso final? Negativo, senhor. Após esse toque, prossegue para o farol da barra, Lima mais Fox. Sente. Não foi possível entender a mensagem, Jaime. Após pista 28, qual a pista deseja o procedimento? E a intenção, se autorizada, arremeter na proa 330 para 1700 pés. Curvando à esquerda, se aproximando pelo QDR 1117, seria o perfil do procedimento LTP da 10. Então eu vou fazer o seguinte, desse mantenha 2000 agora, reporte que o PD mais 275, procedimento MV para a pista 28, e após a remetida, ligará por vai esquerda, está autorizado na proa solicitada, porém temos aeronave no setor sudoeste para a aproximação. Após passar dessa aeronave, será autorizada para a pista 10, ok? Excelente, então eu vou informar já estabilizado na 275. E após a remetida, curva na esquerda. Aguardo a autorização para prosseguir. GM 5251. Primeiro, está autorizado para 2000 e reposto com na final do procedimento. Isso, 2251. Ele está livrando 4000 para 2000, GM. Tem. Papa Romeo Lima, Mike Fox. Chame agora o controle 119-35. 1935, até a volta, senhor. A intenção é prosseguir para o farol da barra e após retornar ao aeródromo? Pois sim, senhor. Sete. Controle Salvador, Papa Romeo Lima, Mike Fox. Papa Romeo Lima, Mike Fox. Mantenha a corredora chefe. E o farm vai acender para mil pés. Quem está, senhora? Está fora da barra e depois retorna. Gente, permaneça aqui antes pés. Corredora Xé, reporte farol da barra para retorno. Reporte retorno, Lima Mike Fox. Rodrigo. Eu? Abraço. Pedrão, um abração, velho. Pedrão, coloca na 245 aí. Quero ver. Controle GM 51. Prossiga. Silenciar a aproximação. Está autorizado, GM 51. Após a medida, com curva à direita, já passando no QDR 330. E a remetida então no QDR 330, GM. Bem massivo, aguardando para um novo procedimento. GM. Confirmando o portão 3 para o 648. Zona 54, pode autorizar a via para o centro do Paraná? Eu poderia confirmar para o portão 3 para o 648? Eu tenho que verificar aqui que eu já tinha excluído sua ficha, se eu não se recorda não, né? Tô vendo outra situação aqui agora. Não, é que nós anotamos aqui portão 3, mas não vimos a movimentação no centro aqui. Ok, só aguarda que eu vou verificar de novo. Realmente nossa anotação aqui é o 3 realmente, mas como não teve movimentação, estamos aguardando aqui. 6, prosseguindo 648, obrigado. Agora começamos a ver movimentação lá, obrigado. 2000 autorizado, patrulha estabilizada, na final ILS, tá? 3154. É que chamou o sol? Afirmativo, senhor. Possiga. É, para Aracaju, que é o 035, com 02 a bordo. Ciente, aguarde cópia. Qual o local de estacionamento e a pista que pretende decolar? Já dou uma galera extra, decola da 1.7. Ciente, aguarde cópia. 03 a bordo? 02 a bordo. 02, ciente. Então, rumo sudoeste, é com 190, batendo 360. Autorizado, chama o torno total. Ele virá como a base, aguardando a autorização dele, tá bom? Segundo confirmando, daqui mais 3 a 4 milhas será autorizado como a base para o atendimento. A aeronave da TAR já está na final de 9 milhas da cabeceira no aberto. Ok, ciente. Informa que após, vai realizar o procedimento da NDB da 1.7, ok? Afirmativo. Previsto após a remetida com curva à esquerda, 25. E é com 170 na retida com a esquerda, gente. Muito bem. Base, comandar final, G. No 5-4, chame torre 1-8, decimal 6. 8-6, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, tá 3-1-5-4. 3154, continue na aproximação, tráfego avistado. Cabeceira deslocada em 1200 metros, o ajuste 1010. Aguarde autorização de pouso. 1010, paciente aguardando autorização. Senta cabeceira deslocada em 1200 metros, tá 3154. Autorizado Aracaju 035, decola da 17 com curva à esquerda, no 7, corredor forte. Senado Transponder 5167, 4809. 3514-118-6-0. Transponder 5127. Corrigindo 5127, transponder. Correto, POB? 02, a torre 118-6-0. Afirmativo, chame a torre pro táxi de decolagem. Torre para táxi, bom trabalho. É na aerostáxi, tá? Afirmativo. Ok, bom voo, hein? É, bom trabalho. Tá na remetida, G. O Papatango, o Esclimaico autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Posição, o Esclima Eco. Aguarde para a decolagem, temos a aeronave laboratório realizando o check de equipamento final, pista no zero. Pouso, vento no 70 graus, 612 de nós. 70 com 612, ele veio pouso, 3154. Controle Salvador, boa tarde, 780, Vitor. Controle 780, a sua identificação, autorizado chegada à Mari, desça para nível 050. 050 na Mari. GPS, por favor. Autorização para o RNAVE, gol no 780. 780. Uma decimal 9. A direita libera, 219 chama, tá? 3154. Prossiga. Um no mil pés, decola com curva direita, corredor axé, controle 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 6. Transponda 0160. Papatango Vitor, Índia Juliette. Mike Fox, Chame Torre em 118.6. 118.6, Lima Mike Fox, muito grato. Juliette. Fala Salvador, TAM 3154, livrou estação de táxi. Confirme o tráfego. TAM 3154, senhor. Livre táxi até o pátio 3, via Quilo, primeira esquerda, ok? Afirmativo, via Quilo para o pátio 3, consegue, TAM 3154. Para o táxi, TAM 3193-100 POB, Guarulhos com 4 horas. Boa base de atendimento. 3 e 5, subindo, irá subir até 1.700 também? Afirmativo, 1.700 no afastamento do procedimento da 1.7 para morar na base, Jeff. Apenas para sua informação, já estamos desconsiderando, desde que iniciou o procedimento, desconsiderando, colocando indisponível o NDB Salvador. Obrigado. 5489, autorizando a descida até o nível 010, batido. Chama no solo, Lima Mike Fox. O Papa Tango e Clima Eco, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. 85, pelo contrário, que vai ingressar pela Delta. Após aquele tráfego, livre ingresso pela Kilo. Afirmativo, no través da ECO mantém posição, TAM 3154. Depois prossegue, pode passar de tráfego da companhia, via Quilo para o pátio 3. Solo Salvador, é o gol no 649. Momo. Para autorização ilhéu da saída prevista. Essa informação também, a gente realiza essa subida Momo, vai até a posição e depois prossegue para Ponte Segura, encerrando a inspeção do procedimento do NDB. Seria o 220, gol no 649. 220, afirma. Gente. Webjet 6749, autorizado Brasília. Nível 340, via 3, gol no 7. Saída da El. Não, saída Gole, transição ao fito, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5131. Base do NDB da 17, Jave. Tem, reporte agradecendo para a saída bomba. Jave, tem bom. Jave. O tá pronto? Gente, o TAM 3193, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 170 graus, 062 de nós. Alinha e decola da 10, 3193. O Papatango, Esclima Eco, aguarde para a decolagem. Eu aguardo para a decolagem. Lima Mike Fox solo. Lima Mike Fox solo ao 03, a frequência livre. 19.35. Boa, já apareceu. Bom final de semana. O Jabatango Esquilima Eco aguarde para a decolagem, traz mais 2 minutos. Boa, bom dia. Na saída da Transão Black. Tá, é o Black 360, obrigado. Cópia. Sendo arremetida, Jave. Tem acontecido a saída Momo, qual o livro solicita? Jave Santoro na saída. Léus, decolagem da pistão no zero, curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Léus. Controle 119.35, aciona 5140. 200. 200, vamos ver se tudo dá nada. Pode desejar prosseguir para Porto Seguro. Ok, a gente vai conseguir a Porto Seguro após a posição 1, que a gente vai fazer o bloqueio dela. O Papatango Whisky Lima Eco, autorizado a decolar a pista no 7, o vento no 90 graus, 09 nós. Após a decolagem, vai manter a todo o litoral ingressando no corredor forte, 1000 pés restrito. Controle o 870-780, posição de zóio, o solo solicita prosseguir na proa do 372. Isso, Fábio. Bom, no 780, após estado autorizado, a RINAV da 10, voar na proa da hábito 366, descer para 2.500 pés, o ajuste no 0, 10. Reporte estabilizado, bom, no 780. 1.010, 2.010. Itap 366. 1.675, reautorizado nível 050. 050 para o voo no 1.675. Forte, aguardando a transferência da Luiz Clinaico. 7, reporte cruzando o eixo da pista 28, a final da pista 28, reporte cruzando. Fortaleza, cruzamento. São 3193, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 13325. 1288, 13325, alterne 3193, bom final de semana. E agora o controle 119.35. 119.35, bota amarelo. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Luiz Clima Eco. Zero pés, Sabatão Whisky Lima Eco. 500, autorizado para 3.000 pés, aguardando a ascensão para o 035. Eco. Estamos às 17 horas de Galeão, sem atraso, obrigado. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Sim, informe nível que está mantendo, papapá, linha, papá, Mike. Sim, te mantém assim em condições visuais, vou na Proa do Rio Salvador, papapá, linha, papá, Mike. Tango Whisky Lima Eco autorizado subir nível 035. Autorizado ascensão 035 Eco. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Tango Whisky Bravo Zulu para descida. Ciente da informação Whisky. Tango Whisky Bravo Zulu, ação de identificação. Desça para altitude de tráfego em Salvador, ajuste 1-0, 1-0, Whisky Bravo Zulu. Whisky, autorizado o início de descida de tráfego de Salvador. Informa que a intenção é o pouso pela 17, Whisky Bravo Zulu. Entende, Whisky Bravo Zulu, gol no 675. Reduz a velocidade para 1970 nós. O tráfego que o precede é um Boeing da companhia, está a 9 milhas à sua frente. Desça para 2500 pés, ajuste 2500 pés, ajuste no 0 no 0. Reporte Serra Victor 366, gol 1675. Ok, reduz 170, desce 2500, vai reportar quando passar pelo Serra Victor 366. Gol no 780, estabilizou? Positivo. Bom, no 780, completo final R-Nave, 4 milhas para a Serra Vitor 372, chame Torre 1 no 8, décimo 6. 8 6, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3235, informação Vitor. Está 3835, autorizado chegada bom, Fidez mantém a nível 050, acione identificação. Identificou, bom, 0050, está 3835. Gol no 675, autorizado Serra Victor 366. Autorizado 366, o gol no 675. Vem 5 ONU, chame agora Recife. Na frequência, ONU 26, ONU 28, decimal 8, alterno 3325, Vem 5 ONU. Confia a frequência comum? Chame agora Recife na frequência 128, decimal 8, alterno 3325, GV51. 288, 3325, GV51, boa tarde. Boa tarde, boa viagem.